Lição. Cada dia tem a sua lição. Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece à determinação, um determinado objetivo. Senhor Jesus, Mestre amado, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos, a pedir o teu amparo para o estudo desta tarde, que possamos, Senhor, absorver o teu evangelho, que possamos, Senhor, pôr em prática os teus ensinamentos. Pedindo licença, Senhor, aos amigos da espiritualidade que possam estar aqui presentes na condução do estudo da tarde. Graças a Deus, que assim seja. Sim, senhor. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Parábola do festim de bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: O reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou a seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: Preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde as bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra ele seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: O festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: Meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: Atalhe as mãos e os pés e lançai-o às trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Mateus, capítulo 22, versículo 1 a 14. Graças a Deus. Muito boa tarde, nossos amigos do mundo espiritual, nossos amigos do mundo material, e mais uma tarde de estudos da nossa tão amada doutrina espírita. Dando continuidade ao nosso estudo este do Novo Testamento, na tradução do nosso irmão Haroldo Dutra Dias, no Evangelho de Mateus. Vamos dar continuidade ao estudo, ainda no capítulo 13, iniciando no versículo 53. Vou começar aqui pelo Tadeu, né? Depois aí fecha depois a rodada no Edson. Vamos pra casa hoje. Pode ser um, porque eu estava pensando a gente trabalhar só até Herodes. Tá. Porque a multiplicação dos pães a gente precisa de um trabalho mais específico para ele. Visita a Nazaré, Marcos capítulo 6, versículo 1 ao 6, e Lucas capítulo 4, versículos 16 a 30. 13:53. Sucedeu que, concluindo estas parábolas, Jesus retirou-se dali. Retirou-se, literalmente transferir-se, transportar. 13:54. Após vir para sua pátria, ensinava na sinagoga deles, a ponto de maravilharem-se e dizerem: De onde vem essa sabedoria e esses poderes? Pátria, terra do Pai, terra natal. De onde? De onde para ele essa sabedoria e os poderes? E poderes? poder, força, habilidade. 13:55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? 13:56. E suas irmãs não estão todas junto de nós? De onde lhe vêm todas essas coisas? De onde? De onde para ele todas essas coisas? 13:57. E se escandalizavam por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser em sua pátria e na sua casa. 13:58. E não realizou ali muitos prodígios, por causa da falta de fé deles. Prodígios. Poder, força, habilidade. Trata-se de um substantivo utilizado como objeto do verbo fazer, o que requer um esforço para recuperar a força da expressão. Então vamos agora dar sequência, né? Nesse capítulo 14, que começa com Herodes. Herodes. Marcos capítulo 14, capítulo 6, 14 a 29, Lucas capítulo 3, 19 a 20 e 9, 7 a 9. 14, 1. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu relatos sobre Jesus. Tempo, um ponto no tempo, um período de tempo, tempo fixo, definido, oportunidade, relatos. Ato de ouvir, audição, coisa ouvida, relato, reputação, fama. 14:2. E disse aos seus servos: esse é João Batista. Ele se levantou dentre os mortos, e por isso os poderes operam nele. 4. Batista, o batizador, aquele que realiza a imersão, que mergulhava alguém, que lava. Erguer-se, levantar-se, expressão idiomática semítica que faz referência à ressurreição dos mortos. Para expressar a morte e ressurreição, utilizavam as expressões deitar-se, morte, e levantar-se, ressurreição. 14:3. Pois Herodes prendera João amarrando e encarcerando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, encarcerando, tirar e colocar abaixo, colocar de lado, deixar, abandonar, colocar no lugar abaixo, prisão. 14:4. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. 14:5. Querendo matá-lo, ele temia a turba, porque o tinham como profeta. 14:6. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou no meio deles e agradou a Herodes. Por ocasião, ocorrendo o natalício. 14:7. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. 14:8. Ela, instigada por sua mãe, diz: dá-me aqui, sobre um prato, a cabeça de João Batista. 14:9. O rei entristeceu-se, mas, por causa dos juramentos e dos comensais, ordenou fosse dada. Comensais, dos que se reclinam à mesa junto, comensais, os que comem juntos, convidados. 14:9. O rei entristeceu-se, mas, por causa dos juramentos e... 14:10. E mandou decapitar João no cárcere. Mandar alguém. Perdão. 14:11. A cabeça dele foi trazida sobre um prato e foi dada à mocinha, que a levou à sua mãe. Mocinha, diminutivo de moça, donzela, senhorita, o que nos leva a crer tratar-se de uma menina. 14:12. Aproximando-se os discípulos dele, levaram o cadáver e o sepultaram. Depois vieram e relataram o fato a Jesus. Bem, vamos voltar. É interessante, né? As duas passagens. Muitas informações aqui para a gente poder trabalhá-las. Mas semana passada eu falei que não iniciaria falando. Não sei se vocês lembram disso, que eu estou falando demais. Então acho que a gente tem que trocar a ideia, falar mais, para a gente poder ganhar as informações. Não vou ser o último, mas vou contribuir também com o que o pessoal comentar aqui. Alguém se propõe, eu tinha falado que ia ser o Edson, mas acho que também jogar a responsabilidade para o outro também não dá, né? Acho que a gente tem que... não, essa passagem aqui, a gente já estudou em tal lugar, a gente pode, né, comentar alguma coisa. São passagens bastante interessantes, tem informações aqui que eu não sei qual o evangelho que algumas tradições religiosas leem, mas está muito claro algumas coisas aqui, bem explícitas, né? Algumas informações aqui, principalmente nessa passagem da visita a Nazaré. Desculpa, não era na verdade um comentário, uma pergunta, assim, que eu fiquei viajando aqui porque o versículo 13:57, alguma coisa me chamou a atenção, mas eu não consegui entender exatamente o que ele quer dizer. E se escandalizavam por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra a não ser em sua pátria e na sua casa. Uhum. O que será que Jesus quis dizer com isso? É interessante, boa colocação, Igor. É uma coisa que a gente vai comentar aqui, sim, sobre essa situação. Reparem que Jesus, ele tinha contado algumas parábolas e tinha voltado a Nazaré. Nos parece que, apesar de não ter a cronologia, que essa volta a Nazaré, que era a sua cidade natal, onde ele nasceu, Jesus estava começando a sua vida, a sua missão apostólica. E, segundo o profeta no Antigo Testamento, se me falar a memória, Isaías, há uma profecia de Isaías dizendo que o Messias viria, falaria na sua casa e ninguém o reconheceria. Tá? Ninguém ia acreditar nele, ninguém ia, né, comentar sobre isso. Eu entendi esse escândalo aqui, é o meu entendimento, tá? Pode ser que eu esteja errada. Anteriormente eles falam assim, mas não é o filho do carpinteiro? Como se um filho do carpinteiro não pudesse falar como Jesus falava. Não, porque as pessoas conheciam ele, Jesus, como menino, como trabalhador da carpintaria de José. Aí Jesus vai ao deserto, né, faz aquela sua... Sua meditação, e aí começa a trabalhar com parábolas, informando, chamando, convidando os discípulos. E aqui ele volta, a primeira aparição dele em sinagoga é em Nazaré, que é para cumprir a profecia do Isaías. Ele volta As pessoas estão duvidando dele volta, aqui. Exatamente. As pessoas estão duvidando dele. Porque esse cara não é o carpinteiro? Ele é pessoa comum, como é que esse, né, cara sabe como tanta coisa? Dele... Ele é comum e não. Como é que ele sabe falar tanto se ele é tão comum? Exatamente. Mas quais seriam as irmãs dele? Eu não entendi isso. Ah, sim. E os irmãos? Irmãos. A gente sabe que Jesus é filho único. Mas os irmãos, ele fala: Tiago, José, Simão e Judas. Como se fosse o. Ele está falando dos 13 e 5 e meia. Os 13 irmãos não estão todas juntas. Tiago, José, Simão e Judas. É possível, sim. Que, na verdade, eram os apóstolos. Não. Não falam as mulheres. Tiago, José, Simão. Me parece que aqui está muito claro. Não sei se. Pelo menos eu entendo que Jesus tinha irmãos, tá? E irmãs também. Ou seja, Maria não concebeu apenas Jesus. Mas esses não são os nomes dos apóstolos? É porque esses nomes eram comuns. Esses nomes eram comuns. Jesus, Judas, João. Exatamente. Apesar da gente não poder confirmar... Simão tem um montão. Simão, Simão. O próprio, no próprio grupo de Jesus tinham dois Simões, né? Uhum. Simão Pedro, Paulo, né? Simão Pedro. E o Bartolomeu também, né? Simão. Que era Simão. Tem Judas Iscariotes, tem outro Judas lá também. Judas, exatamente. Mas muito parecido, né? Mas é interessante falar das irmãs, né? Tinha as irmãs também. Não fala sobre seus nomes, né? Mas tinha irmãs também. Então, gente, pera lá. A gente tá lendo aqui Mateus. Para mim, o evangelho mais completo que tem é Mateus. Tá? Não é o que eu mais gosto. O que eu mais gosto é Lucas, já falei isso para vocês. Mas o que é mais completo é de Mateus. São 28 capítulos aqui para a gente trabalhar. Está muito claro. Jesus tinha irmãos. A tradução está errada. Tudo bem. Então, tira isso daqui. Irmãos era primo, era parente. Estou lendo, estou entendendo em português. Tá? Então, Maria não concebeu apenas Jesus como filho. Tá? Gente, a melhor coisa de uma mulher é dar à luz a um filho. Não tem vergonha nenhuma ela ter tido mais de um filho. Não, porque tinha que ser especial, porque era Jesus. Mas José era bem mais velho do que ela. Será que não... sei. Não entendi. José não era bem mais velho do que ela? Sim, era mais velho que será ela. Será que não era dele? Filho dele? É. Não. Não. Aí você já tô criando, já tá botando outro. É porque a gente não tá acostumada a ver Maria aqui. A gente sempre, desde pequeno, só fala em Jesus, Jesus. Lembrar que o Edson tá certo. Isso não é o fundamento. A gente só foi usada pra ver Jesus e acabou. O Edson tá falando uma coisa boa. Isso não é o fundamento dessa passagem aqui. Eu vi outra coisa aqui na pergunta dele, até interessante. A gente vai buscar um pouco. Eu sempre me coloco na situação do eu quando eu leio as passagens. Eu saio um pouco da fundamentação que a gente usa para falar das pessoas e eu busco muito meu eu. Nós temos uma viciação de conduta, e isso não tem jeito de mudar, que é a fotografia. Você retira a fotografia de uma pessoa, nós fazemos isso aqui com Judas. E 2000 anos depois, a gente continua com a fotografia de que Judas está naquela postura de traidor. Até hoje. E o Espírito Paulo já Judas. Tem um livro do nosso irmãozinho X. Judas veio ao planeta Terra, já nem está mais habitando esse globo. Veio visitar essas paragens. E sentado, ele um pouco, tanto quanto entristecido com a nossa postura. Nós tiramos a fotografia. Guardamos aquela fotografia no nosso coração e, apesar dos esforços que a pessoa faz para mudar, a gente não acredita nisso. Vide nós. Muitos dos nossos companheiros e parentes não acreditam na nossa mudança. Que você, espírita, né? Eu sei teu passado. Tá? Eu te conheço muito bem. Não é que essa historinha de santinho de pau oco pro meu lado, não. Agora você que é espírita, você... Virou sublimou, santo. Sublimou. É o que está acontecendo aqui com o mestre. Nós não admitimos que uma mudança muito drástica aconteça em pessoas que nós já temos uma, vamos dizer assim, uma caracterização já formatada. É difícil. Você vê uma pessoa adentrando alguma postura religiosa, a gente duvida que aquela pessoa ou está querendo ganhar dinheiro, vai se tornar pastor para ganhar dinheiro, ou está querendo ganhar um quarto no nosso lar, por isso que está frequentando casa espírita. A gente não consegue acreditar na modificação. Essa fotografia que fiz. Mas esse cara não é filho do carpinteiro? Por quê? Porque naquela época, somente os iniciados é que poderiam dominar esses conceitos. Que Jesus falava com tanta eloquência. E as pessoas duvidavam. E é assim conosco. Quando a gente se coloca numa situação, no nosso caso, onde quer que estejamos, e trazemos a discussão para um âmbito mais doce, as pessoas não creem. As pessoas duvidam. Agora que você está frequentando Espiritismo, tu vem com essas coisas. Mas você não falava isso há 10 anos. Essa é a fotografia que nós fazemos. É uma dificuldade que nós temos. Uma das passagens do mestre, vocês vão ler, quando um dos seus apóstolos leva a Jesus as pessoas mais importantes da cidade para almoçarem, para ficarem com Jesus, estava levando lá os doutores da lei, aquelas pessoas que nós julgamos, hoje vamos colocar numa linguagem mais popular, né? O prefeito, o governador, né? O delegado, o coronel do batalhão. E chega a Simone lá, tá lá almoçando com prostitutas, com Cunha, com Temer, com Dilma, com todo mundo ali. Aí o que se fizeram aqueles que eram detentores da verdade, senhores da bondade? Esse é teu mestre? Pô, tá me levando para um homem que fica com isso aí, a ralé da sociedade, prostitutas. Naquela época é conhecido como concubina. Jesus está do lado deles, comendo com eles. Se aproxima, meu irmão. Eu não me misturo. Essa é a nossa postura. O que é? Aí Jesus dá a frase que, para mim, é a frase que nós temos que aplicar no nosso dia. Eu não vim para os sãos. Eu vim para isso aqui. Ó. Uhum. Os que roubam merenda na escola. Os que desviam dinheiro de hospitais. Eu vim para esses. Esses estão com necessidade de mim. Agora, os que se julgam satisfeitos com o que têm, vão fazer o quê? Por isso que ele não conseguiu realizar nada. Que estavam abarrotados, satisfeitos do que tinham. A vida material traz isso a nós. Essa é a nossa dificuldade, de se desatrelar dessa necessidade que nós inventamos. Nós inventamos essa necessidade. Nós estamos acompanhando um companheirozinho que está no hospital aqui no Souza Aguiar, com enfisema pulmonar. E hoje a gente entende por que, que a dor chega a nós para o despertamento. Durante 70 anos esse irmão inventou uma viciação, o tabagismo. Hoje, com os pulmões absolutamente comprometidos, hoje eu vou parar de fumar. Que bom, meu filho. 80 anos. Vou parar de fumar. Que bom. Também nem pode mais, senão não respira. Essa é a nossa posição, se a gente levar esse exemplo para a nossa conduta. Enquanto satisfeitos, nós não vamos mudar. Não vamos mudar. Vocês me desculpem, me perdoem. O carinho que eu tenho por vocês é sinceridade. Mas enquanto satisfeitos com a vida material, nós não mudaremos. Somente a dor vai nos despertar. E foi em todos os apóstolos do Senhor. Pode acompanhar. Pedro, depois da decepção, da negação. Paulo de Tarso, depois da cegueira material e de vislumbrar que ele perseguia uma ideologia equivocada. Todos nós só vamos despertar pela dor. Porque nós não somos sensíveis ao que Jesus nos diz. Nós duvidamos. Quê? Perdoar os inimigos? 70 vezes 7? Não vou conseguir nunca. Eu mal consigo falar com a minha mãe. Meu irmão passa por mim, eu nem consigo encarar meu irmão. Companheiro ali da empresa, não é mais do que eu odeio esse cara. Quero ouvir Jesus, não quero saber dele agora. Porque estamos satisfeitos. Estamos preenchidos ainda de muita materialidade. E eliminar essa materialidade significa abrir mão de coisas que nós não queremos. Estou falando demais. Está ótimo. Ótimo. Meninas, vamos contribuir também aqui. Essa passagem para a gente dissecá-la aqui. Essa visita que Jesus fez a Nazaré, na sinagoga, as mulheres aqui, só para voltar aqui, o Igor tinha comentado, elas estavam admiradas de onde tinha, né, tirado Jesus tanto conhecimento, se ele era filho do carpinteiro, né? E a sabedoria dele, as palavras que ele estava colocando para aquelas pessoas, como pode isso? Saber a Torá, ele não era iniciado, ele não era uma pessoa que era de uma família abastada, onde ele tinha estudado. Pô, o cara que a gente está vendo aí na carpintaria agora está falando tudo isso. E aí diz no final, lá no 13:58, e não realizou ali muitos prodígios. Por causa da falta de fé deles. Duvidavam dele. Aquilo que a gente está comentando. Fotografaram, guardaram. Aquela característica de Jesus trabalhando, né? Vivendo com uma pessoa normal. Eu vou dizer, pô, como é que esse cara sabe tanto? Ele era aqui do meio da gente. E isso é um problema que nós temos como pessoas. Se a gente percebe que alguém de nós sobressai um pouco mais, por qualquer situação, a gente não acredita nessa pessoa. A gente sempre duvida. Agora, se vem de fora, tá bom. Veio uma pessoa de fora, de São Paulo, que sabe falar sobre isso. Mas tem outra pessoa que aqui está e consegue exatamente falar. A gente vê isso muito dentro das casas espíritas. Isso. Porque nós somos espíritas, nós vamos exemplificar com o espiritismo. O Hermínio Miranda, que é o escritor lá de vários livros, né? Eu Sou Camille Desmoulins, aquele das crianças, né? Nossos filhos são espíritos. Fez várias. Os cátaros e as heresias, né, católicas. Hermínio Miranda é um escritor que eu gosto muito dele. O Hermínio, particularmente, eu abro até um parênteses aqui, ele mudou bastante meu pensamento e me. impulsionou a estudar bastante doutrina com três livros que eu li dele. O primeiro foi Nossos Filhos São Espíritos, que eu achei fantástico. Que é um livro que não é para espírita, não. É para não espírita. Né? Que são os fenômenos que acontecem com as crianças. Diálogo com as Sombras, que é um livro fantástico para quem já trabalhou em desobsessão, para quem vai trabalhar em desobsessão, muito importante. Diálogo com as Sombras é importante, porque o Hermínio, ele conta a trajetória durante anos, ele, como médium, né, médium de apoio, que ele não era ostensivo em nada, ficava ali, né, relatando, né, precisava de alguém, e esse alguém era ele. Ele fazia ata, né? Ele fazia ata do que aconteceu dentro da sessão. Esse livro era muito bom. Isso aí virou esse livro, que o livro é muito bom, Diálogo com as Sombras. Esse livro é muito bom para quem quer trabalhar. Eu arrisco a dizer que esse livro é melhor do que o livro que o próprio Chico recebeu, que é aquele de Desobsessão, do André. O Diálogo com as Sombras é melhor. Porque ele vai te explicando tudo. É mais prático. O Diálogo com as Sombras é o seguinte, olha só, se vocês quiserem montar um grupo espírita para desobsessão, primeiro vocês vão colocar um lugar onde só aconteça isso, essas reuniões. Segundo, não junte amigos, junte pessoas interessadas em estudar e firmes no propósito do trabalho. Terceiro, assiduidade, para a gente angariar o apoio dos amigos espirituais. Não é reunião hoje uma hora, amanhã não acontece, amanhã é outro. Não. Ele fala, ele dá todas essas dicas. Não um grupo muito grande, um grupo pequeno, porque aí as pessoas vão se movendo, a espiritualidade vai apoiar vocês. E ele vai relatando. Ele trabalhou muito tempo com uma médium chamada Regina. Não sei se vocês lembram, já leram isso. A Regina era uma médium sensacional. Tá? Regina, ela ia no passado, ela ia no futuro, ela estava aqui, ela se desdobrava para outro lugar. Uma mediunidade sensacional. E ela foi para um centro. É isso que eu quero chegar, para exemplificar essa história. Tá faltando só um livro, tá? Mas vamos fechar na Regina aqui só pra... E a Regina, o que acontece? Ela chegou no centro para trabalhar e ela começou a receber psicografias. Psicografias de espíritos de moral ilibada. O que que falaram da Regina? Obsediada. Minha irmã, a senhora tá obsediada. A senhora chegou aqui ontem, a senhora já quer psicografar tal? Ou então animismo. Aí, não, que ela tá psicografando então, com Bezerra, então, tá psicografando só com espíritos, e era, de fato, esses espíritos que estavam obsediando ela, passando para ela as informações. E aquilo deixou ela triste, porque ela falou, pô, será que eu tô, de fato, caindo nessa situação? E aí, depois que ela conheceu o Hermínio foi educando ela e tal, ela conseguiu se equilibrar, dizendo que ela estava certa. O grupo do centro estava todo ele enganado em relação a ela. Por quê? Duvidavam que uma médium nova não possa produzir fatos. Fatos. Esse livro é diferente. Que venham da espiritualidade maior. Ou seja, a gente acha que com os anos de espiritismo, né, a gente vai ganhar o selo para a gente poder receber as entidades maiores, melhores. E que alguém que chega novo. O que é isso? A gente fotografou que um neófito, né, que a gente chamou alguém novo, não tem condições de trabalhar com espíritos maiores. Engano nosso. O que vai determinar isso é o caráter, é a situação do espírito, daquela do médium que está ali, a capacidade dele. Por isso que lá, a gente na escola mediúnica, a gente fala, pode ser que esteja surgindo aqui um irmão muito melhor de todos esses que estão aqui e veio trazer para nós exatamente isso, o ensinamento, o esclarecimento que a gente necessita. Na escola de mediúnica, não é porque a gente está lá 10, 15, 20, 30 anos, que nós somos melhores do que aqueles que estão chegando agora. É isso que eu quero dizer. E a Regina foi enganada por isso. Diziam que ela não era uma médica que podia produzir aquelas mensagens, aquelas informações todas. Onde está escrito isso na codificação? Boa pergunta. Então vejam, isso é fato real, isso é fato que o Emílio fala sobre isso. O outro livro dele, que eu gosto muito, é Diversidade dos Carismas. É um livro muito bom, é mais atrelado ao Livro dos Médiuns, é uma continuação do Livro dos Médiuns. Tá? Mas, enfim, é bem isso aqui. Pô, esse cara, quem é esse cara que faz? Ele é filho do carpinteiro, ele não sabe, o que ele está dizendo? E não se ligar no que ele estava colocando. Mas aí, Cosme, será que a resposta dele não é então uma constatação? Porque é bastante ambíguo para mim o que ele fala. Tanto ele pode dizer assim que ele diz, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Quer dizer, que de repente ele fora é respeitado e dentro não é. Não é. É, isso, Isaías profetizou isso antes de Jesus chegar. Ele não será reconhecido e vai ser rechaçado na sua própria casa. Estava ali Jesus, ele leu a passagem de Isaías, sabia? Nessa visita que ele faz, ele lê essa passagem, ou seja, ele estava ratificando aquilo que uma profecia, que era ele que ia viver a profecia, nesse momento aqui. Ele lê essa passagem de Isaías, é porque aqui não está explicando isso, mas ele lê essa passagem. É essa passagem que ele lê, quando diz, engraçado. Cara, Jesus sensacional, ele lê essa passagem, ele abre a Torá e lê exatamente isso, os manuscritos. E todo mundo diz, ó, posso fazer nada. Por quê? Jesus não impõe nada. Espírito de alta envergadura não impõe nada para ninguém. A gente vai receber de acordo com o nosso merecimento. Se a gente não merece, a gente vai esperar até um dia merecer. Muito importante isso aqui, olha só, como é que tem... a recusa de Jesus pelos seus próprios, né? Que era ali Nazaré, onde ele nasceu, né? Na realidade, Jesus não nasceu em Nazaré, nasceu a 10 quilômetros de Belém. Só que a Maria era de lá, de Nazaré, né? Então, José e Maria vêm morar em Nazaré, que era onde ela era a base deles, onde eles ficavam mesmo. Por causa do censo, a gente já estudou isso aqui. O censo que aconteceu na época do nascimento dele, eles tiveram que descer, porque José, que era o patriarca da família, não era de Nazaré. Era mais para cá, era mais para a parte de Belém. Então ele teve que descer para poder fazer o recenseamento. Você imagina uma mulher de burro, com uma barriga imensa, viajando pela estrada. Que era Maria, né? Imagina uma situação dessa. Então, bem interessante. Mas eu acho... E mais ainda aquela situação primeira que a gente falou. Jesus teve irmãos também. E não só nessa ocasião que Jesus não foi reconhecido, ainda hoje, né? Você vê que lá mesmo, nas terras em que ele andou, e tantos anos se passaram, e ainda hoje... Não reconhecido como o Messias, né? Aquele profeta que os profetas do Antigo Testamento diziam que ele viria, né? Estão esperando até hoje. Estão esperando até hoje. Você está falando aí do recenseamento, mas não teve uma história que mandaram matar as criancinhas, por isso que ele... Vamos falar agora. Então, qual foi o motivo? Vamos falar agora, dessa outra passagem aqui, a gente comenta sobre isso. Assim que aqui não fala, mas é. Foi Herodes também. É Herodes. Foi ele. O que acontece aqui, só para explicar aqui, não vou falar não, só para poder abrir aqui. Herodes, a gente já estudou Herodes aqui no início, lembra lá na introdução? Isso. O que acontece? O Império Romano, na realidade, a gente não conhece como Império, depois que ele... virou império, mas o Império Romano não era império, era república, tá? Isso é uma coisa que algumas pessoas, poucas pessoas sabem disso, mas Roma era uma república, ou seja, o Senado indicava um responsável, um presidente, era cônsul para poder administrar a cidade. Quando Júlio César assume, Roma estava muito ruim, então eles resolveram entregar o poder, como a gente escuta até hoje, entrega para os militares que eles resolvem. Entregaram para Júlio César, que era um militar, um general. E era um general que ficou muito famoso, teve muitas glórias, entregaram para Júlio César. Sabe o que o Júlio César fez? Ah, eu não vou me reeleger não? Eu fiz um golpe e virou um império. A partir de Júlio César que vira império. Depois ele cai, como todo fascínora, né? Como todo tirano sofreu um golpe, e aí vem um triunvirato, que é o primeiro triunvirato, mas eu acho que a Roma teve, se me falar a memória, três triunviratos. Já teve três triunviratos. E a situação é essa. O que acontece? Roma, que era o grande império daquela época, eles estiveram onde eles quiseram. Onde eles queriam, eles iam lá. Pega lá a terra ali da Saguiá, invade, tenta negociar com ela. Se ela não quiser negociar com a gente invade, faz todo mundo escravo e quem a gente deixar lá dá umas sacas pra gente poder comer. E os escravos eram assim. Acabava a guerra, eu quero tantos escravos para trabalhar aqui pra mim, deixa um pessoal aí para fazer comida pra mim, que eu preciso de comida pra cá, me dá o ouro, aqui que eu preciso, e vai me pagar tanto todo mês para botar aqui, na coroa. Se vocês quiserem ficar vivos, senão dizimo todo mundo agora. É, era assim, né? As resistências dos saxões, mas é outra história. Então o que acontece? O Herodes, ele era judeu, tá? Herodes não era romano. E a gente já comentou isso aqui. Ele era um príncipe vassalo. O que que era o príncipe vassalo? O príncipe vassalo era aquele... Ô, Edson, fica na sua aí. E eu não quero mandar ninguém para aí, não. Não vou mandar meus generais, não. Você passa a ser o responsável por essas terrinhas aí e vai me botar aqui todo mês o que eu quero. E você manda nessa casa da mãe Joana aí. Ó, é você que é o responsável, tá? E bota aqui todo mês o que eu quero. O Herodes era isso, era um príncipe vassalo. Ele era vassalo a Roma. O que acontece que subordinado a Roma. O que aconteceu? Ele, Herodes, dividiu em tetrarquia a Palestina. O que é isso? Ele pegou lá, aqui em cima, é Galiléia. Aqui no meio, é Samaria. Aqui embaixo, é Judéia. Lá em cima, Pereia. Ele dividiu em tetrarquia. Mas ele dividiu porque ele tinha interesse. Qual era o interesse dele? Deixar para os filhos, que ele tinha muitos filhos, aquelas divisões. Por isso fala, Herodes, o tetrarca. Ele dividiu em tetrarquias. Ele separou, dividiu nas áreas dele. A divisão não é de Roma, é dele. Porque ele tinha interesse para deixar para os filhos. Esse cara, esse Herodes, ele foi um fascino. Um dos caras que mais matou. E ele dizia o seguinte, só para poder fechar para vocês os comentários. Um dia que eu morrer, matem todos os intelectuais, todas as pessoas de renome. Porque vai ser o dia mais triste que vai acontecer. Porque não é só eu que vou morrer. Vou morrer todos. Já tinha deixado a ordem para dar. E assim aconteceu. Ele não queria que as pessoas ficassem vivas. Ele mandou matar todo mundo. Aqueles que tinham notoriedade dentro da sociedade dele. Era a ordem dele. Ele era um fascínio, né? Ele ficou conhecido, na época, quando Jesus nasce, né? Que dizem que é a estrela de Belém e tal. Os é, falam que é reis, né? Os magos que passam lá por Jerusalém vão até Herodes, né? E ele pergunta, nasceu? Porque ele já sabia, pelos profetas, que ele era judeu, que chegaria o Messias. Nasceu onde? Nós estamos indo atrás, estamos seguindo. Faz o seguinte, depois que ele nascer, vem aqui me dizer onde ele está. Porque ele ia matar. Só que eles não voltam. Dão uma volta nele e ele não volta. E Jesus vai para onde? Vai para o Egito. Ele falou, pô, como ele não voltou, ele falou, eu não vou ficar sofrendo sanções desse cara, não. Ele vai crescer e tal. Deve ter mais ou menos uns 2 anos que ele deve ter nascido. Vamos fazer o seguinte. Mata todas as crianças até 2 anos. Porque provavelmente a gente vai pegar ele que ele deve estar aí. Mandou matar todas as crianças. Foi ele. Por quê? Isso é verdade? Claro que é. As pessoas mandavam matar assim, tinha que arrancar um capim. À toa, né? Mas ele não estava matando à toa, ele estava matando com uma intenção. Você vê que nessa passagem aqui, João Batista é o precursor de Jesus. É Jesus que vai anunciar. Isso também é uma profecia dos profetas do Antigo Testamento. Antes de Jesus, virá aquele que o anunciará. Né? Aquele que irá batizá-lo, aquele que reconhecerá e dirá que ele, o momento dele é chegado. É João Batista. Ele era judeu, ele sabia disso. João Batista já pregava, tinha os seus discípulos, ensinava para eles. João e Tiago eram discípulos de João Batista, né, antes de se juntarem a Jesus. Então, era a ideiazinha do Herodes, ela não está por aqui à toa. Está exatamente por isso. E seus filhos são, às vezes, alguns piores são iguais a ele. Ele deixou assim uma... Um bom DNA, né? Não, deixou uma prole, assim, bastante, né? Bastante. É, aprendeu bem o que ele fez. Mas aqui, essa passagem, tem outras coisas aqui que a gente pode aproveitar nisso também. Mas aqui fala que ele entristeceu-se, né? Quando a menina pediu a... Mas a tirania fala que ele queria matá-lo. Olha só, ele não odiava João Batista, ele respeitava João. Ele não queria matar João, senão ele já tinha mandado matar João. E ela pediu a cabeça dele só por capricho, não foi? Não, porque não. A mãe dela... Porque João, o Batista, ele era um pregador muito severo. E ele... Enérgico. Severo mesmo, enérgico, né? Bem firme. E ele dizia que você viver em concubinato, como é que eu posso ter alguém e viver com a esposa do meu irmão? Cunhada. João começou a falar sobre isso, porque isso era comentado pelo povo. E João começou a pregar dizendo aquilo. Aquilo bateu nos ouvidos dela. E ela ficou com raiva dele. Ah, é? Pode deixar. Vai. Eu não posso matá-lo, porque Herodes gosta dele, mas a chance apareceu. No aniversário dele, é isso que está dizendo aqui. E aí, embora Herodes não quisesse matá-lo, ele teve que... Ele tinha palavra, ele prometeu para a menina tudo que ela quisesse. Isso ele podia dar para ela. A cabeça de João Batista servida numa maneira de prata. E João sabia disso, que isso aconteceu. Agora, que João é esse aqui? É o João Evangelista? É o João... Que João é esse aqui? É tanto João, é tanto Tiago, é tanto... É o primo de Jesus, exatamente. Isso mesmo. Primo de Jesus, né? E ele é filho de quem, João Batista? Isabel, exatamente. Isabel e... Batizava, não é isso? Hã? Batismo dele. De Jesus, exatamente. É só pra gente poder entender, porque às vezes tem muito João, tem muito Simão, tem muito Tiago, tem muito... Esse aqui, o João, tanto que a gente fala, um dos nossos evangelhos que vamos estudar aqui é de João, mas esse João, o evangelista, é aquele menino que começou a seguir Jesus e tal. Fez o evangelho dele já no final da vida. Aquela esse coisa aqui toda. Não é discípulo dele, então. Esse não. Esse ele é primo dele. Né? Porque era filho de Zacarias com Isabel. Que lições da vida prática você extrai desse texto? Que lições da vida prática? Você extrai desse texto? Exatamente isso. Exatamente isso. Foi isso que João fez com Herodes. E foi isso a reação do Herodes. Como é que é? Você está me chamando a atenção. Deixa eu refletir, meu filho. A nossa é sempre da exasperação, já percebeu? Nós nunca paramos de falar assim, ó. Eu não parei de pensar nisso. É mais ou menos isso que eu falei. Ele foi só pra mim, né? Foi mais assim. Que eu sei que você tem. E dizem que esse João também é a reencarnação de Elias, né? Eu sempre quando eu leio os textos, eu sempre gosto de buscar nos textos, tá bom. O que isso me orienta? Tô lendo sobre isso aqui. O que isso me orienta na minha dia a vida dia, prática? Né? Gente, aonde eu me coloco? No lugar de João Batista? Nem morto. Ou só morto, né? Não. Nem morto. Porque olha só, com toda a severidade de João, nós já falamos sobre isso aqui. Com toda essa postura mais firme que João tinha, ainda assim Jesus disse algo que, para mim, as palavras do mestre não tiveram prazo de validade. Não, até 2010 vale, depois não vale mais. Dos nascidos de mulher, é o maior. Caramba, quer dizer que João Batista, com toda essa severidade, com toda essa energia que ele dava nas suas pregações, ainda assim, é maior do que todo mundo aqui nessa sala. Então eu não posso me colocar na situação dele. Eu posso me colocar na postura... Herodíase. Não, que eu não desejo mal a ninguém, matar ninguém, porque alguém... Herodíase. E na filha lá, Salomé? Também não. É. Porque eu acho que eu não estou pedindo nada para ninguém numa bandeja de prata. Então a gente se coloca na posição de quem? Sou eu, não sei vocês. Só pode ser Herodes. Porque quando a verdade é desnudada no nosso coração, a gente se irrita. Quando alguém chega para você e fala algo que você quer esconder de si mesmo, você se altera. Mas Herodes não queria matar, não. Não sei. Aqui ele não gostou de saber. Ele não gostou da ideia. Ele não fazia mal a ele por dois motivos. Primeiro, que ele queria respeito. Primeiro, vamos lá, gente. Você sabe que é verdade. Você sabe que é verdade. Olha só, vou te dizer uma coisa. Você realmente é uma pessoa tal. Aí você se... Nossa, sabe? O que te desnudou? Te colocou às claras. Nós vimos uma cena, eu, assim, eu não critiquei, mas fiquei em silêncio. O médico jamais chega para um paciente num quarto e relata para ele que, ó, o negócio é o seguinte, vamos dizer a verdade do senhor. O senhor fumou 80 anos, 70 anos, vai morrer, tá com enfisema pulmonar, tá aqui tratando, dando trabalho pro Estado. Então eu só queria dizer, se o senhor não parar, o senhor vai morrer. Se o senhor quiser, eu levo o senhor ali para um quarto, onde acabou de falecer um paciente, com o mesmo problema que o senhor. Então, estou aqui falando para o senhor de coração aberto. Me desculpe, isso não é médico. Como é que falou assim? Você é profissional de medicina. É, falou isso. Você me desculpe. Que horror. Nós ficamos em silêncio. Vamos criticar por quê? Para mim, é profissional de medicina. E estou dizendo mais, sua mulher, se quiser encontrar outro companheiro, ela tem meu aval. Ai, ele falou isso. Nós não estamos aqui para criticar. Imagina. A nossa postura... É exatamente, olha só. O que nós vimos nisso? O companheirozinho, com certeza, não ficou feliz. Não, ficou arrasado. Mas tinha mentira no que o médico disse? Não, porque chamou ele a Mas ele podia ter dito, a verdade, Jesus usa doçura para nos chamar. A gente ainda não está nessa posição de preparar. Exata. Aí a gente quer arrancar estamos a cabeça. Estamos trabalhando para isso, estamos estudando para isso. Então nós estamos na postura de quem? Do texto. Postura... Isso me entristece até as lágrimas. Porque a verdade, quando vem a nós, a gente quer matar quem disse isso. Inclusive o Senhor. Por isso nós crucificamos Jesus. A luz que veio a nós. Gente, eu não consigo conceber nem isso, sinceramente. Aqueles que tiveram um mestre ao redor e o negaram como nós fizemos. Nós repudiamos o Senhor e até hoje temos dificuldade de aceitar as suas palavras. A gente às vezes recorda passagens do Senhor depois que a gente comete uns equívocos, eu já deixei para vocês lá, e parece que não, o aprendizado não fica. É essa dificuldade em aceitar o que é certo. Não sei por que a dificuldade. Nós vamos dizer isso aqui 1000 anos. Por que a dificuldade em aceitar o que é certo? É o nosso irmão Herodes. Tira esse cara da minha frente. A cunhada do Herodes acreditava que, extirpando João Batista, o dano que ela vivia... Mudaria, né? Mudaria. Não, agora ninguém vai saber. Eu vou poder continuar com a fornicação com meu cunhado. Tem algum problema nisso? Tem algum problema nisso? Ninguém quer nada ver. É isso que Jesus fazia. É isso que Jesus não se preocupava com isso. Meu filho, olha só. Não tem ainda atribuições morais para você aprender o que eu estou te falando. Não dá. Jesus não jogava pedra aos porcos. Se fosse pedra aos porcos, se fosse assim, ele tinha que ir lá em Roma e falar assim, olha só, o César, negócio é o seguinte, por que você está fazendo isso com os judeus, hein? Não, eu vim aqui. Nunca Jesus deu lição de moral em qualquer governante romano. Foi lá em Roma, entendeu? Não fez isso. Nosso irmão João Evangelista foi a Roma pedir ao Papa para poder fazer o que ele estava fazendo. Não foi dar lição de moral nenhum. Porque disseram, você não pode fazer o que você faz, não. Você está tirando fiéis da minha igreja. Eu falei com o Papa, tu vai ser preso. Ele foi lá pedir para continuar mendicando e amando. Aí o Papa olhou para ele, olhou para si mesmo. O cara cheio de andrajos, magro que nem essa caneta. E o Papa apareceu nesse livro. Meu filho, não tem condições morais nenhuma de falar. Você continua o teu trabalho. Foi envolvido por aquela aura de amor. Falar o quê? É o que a gente faz. Nós estamos na postura do Herodes. Ainda sendo envolvidos por toda essa beleza, parece uma coisa maravilhosa. Um dia sem WhatsApp, vamos morrer. Tem gente quase se suicidando. Calma, ainda tem a carta. Calma. Ainda tem o e-mail. Calma, ainda tem o e-mail. SMS, pô. Nossa senhora. Eu nunca vi tanto terror em 72 horas. Eu falei, calma, ainda existe o telefone. Nem durou, foi um dia só. Então, por conta disso, porque eu... Eu vou te falar que eu tava profundamente chateada. Não, olha só, pra você ter uma ideia, já colocaram até a foto do sergipano lá. Este homem é culpado por você estar sem Facebook. As gente, pessoas. Nossa, eu me aguarda na curva que eu vou pedir sua cabeça. Eu lembro. Invadiram as contas sociais dele. Eu lembro que. Olha a nossa postura. Herodiano. É. Lembra que a gente assistia, não tinha nem. Não é DVD, não, era. Era. Não, não, TV a cabo. O que TV a cabo era. O aparelho de gravação. Mas, que a gente via. Não é DVD, não. Vídeo cassete. Lembra do vídeo cassete quando chegou aqui? Lembro. A gente ficava pra assistir aqueles filmes de madrugada porque não repetia. Tinha que ficar acordado até altas horas da noite, porque senão. Pô, depois chegou o vídeo cassete. Ai, que maravilha, agora pode gravar. Hoje a TV grava, pô, hoje. E a gente não, sobrevivemos até hoje. Não tinha celular, não tinha nada, lembra? A máquina de escrever funcionava. Então, gente, eu acho que ficou. Gostei muito do texto que a gente. Dos dois textos que nós lemos, assim, muito esclarecedores. Quem não sabia sobre a questão da passagem dos irmãos de Jesus, das irmãs, eu acho que é importante a gente estar ligado nisso. Não é o mais importante dentro desse texto, mas tem aquilo que o próprio Isaías comenta, né? E os amigos espirituais dizem que Jesus leu a própria passagem de Isaías para aquele povo. E ninguém entendeu nada, ainda duvidaram dele. E é assim mesmo, né? Isso faz parte da cultura humana, né? Tá sempre duvidando daqueles que estão mais perto, próximos, né? E no caso do Herodes, a gente pega essa passagem como história. Não sei se vocês já viram algum filme, né, do passando isso, que é muito interessante. Os filmes mais antigos são os melhores, então, né? O Telecine Cult sempre passa lá. Fidelio, nossa, muito bom, muito bom. João essa. Batista, é, é, exatamente. Então, isso deixa a gente assim com uma história bem viva nas mentes e a gente até refletir do jeito que o Ed está pedindo. Porque o que é mais difícil a gente trazer o divino para o material, né? Fazer analogia e pegar, demonstrar com as nossas atitudes que o evangelho é uma coisa inalcançável, que não é uma coisa que está longe de nós. Ele é algo que é alcançável, sim, e é uma verdade porque foi dita por Jesus. Aí a gente é que tem que refletir sobre isso, como a gente colocar essas situações do dia a dia para a gente não estar duvidando das pessoas, para a gente não estar maldizendo e, ao mesmo tempo, para a gente não estar dando vazão a coisas que não servem, não prestam. Pô, porque você prometeu uma coisa assim, você não pode desfazer isso? Não, isso está errado, não dá para fazer dessa forma. Você vai matar uma pessoa assim, que ela não cometeu nada? Ah, mas você prometeu isso. Não, te dou outra coisa, isso não dá para fazer. E aí, são essas as situações que a gente tem que pensar na nossa vida. Não, prometeu, está prometido, tem que dar. Pô, mas você está equivocado, né, gente? A gente ainda há a possibilidade de refletir e identificar que aquilo que a gente falou não está certo. Escolher, então, né? Escolher uma nova. Tem só uma coisinha sobre isso rapidinho, que o meu pensamento sobre esse comportamento de Herodes. E até um pensamento que eu já vinha refletindo antes, assim, que é exatamente essa questão. É a forma. O Herodes tinha um poder e ele utilizava esse poder de acordo com a sua personalidade. Isso. Né? E nós temos um poder, nós temos poderes também de certa forma e temos a nossa personalidade. Isso. Não o poder de Herodes, mas temos outros poderes. Sim. Então tem o cara para não é deixar fortão. Aquela coisa, então aquelas mazelas que estão às vezes borbulhando. Exato. Dentro de nós, né, transbordando, deixar. E a gente dizer assim, não, eu não pude evitar, foi mais forte do que eu. Não, e para reafirmar como é diferente, por exemplo, o comportamento de Herodes e de Jesus, lógico. Mas porque Herodes tenta o tempo inteiro reafirmar o seu poder, a sua condição. Isso. E é uma preocupação, enquanto Jesus não tem essa preocupação. É. E hoje a gente vê muita gente fazendo eu me cobro em relação mas a isso. Mas por que, é aquilo que o Edson estava comentando, mas por que isso? Porque, na realidade, nós estamos buscando os valores errados. Exato. Esse é o equívoco. Os verdadeiros valores, nós estamos equivocados se a gente está buscando na materialidade, no dinheiro, no poder, na fama. Isso não é, não são os valores que nós vamos levar para quando a gente passar, né, para o retorno à nossa parte espiritual. Eu posso pensar mais um detalhe aqui nesse texto? É. A gente deixou passar em branco, os companheiros nos lembraram. A postura que nós temos que estar convictos de que talvez a vida exija de você algo que você não está pronto para dar. João Batista era reconhecidamente um conhecedor do amor, das práticas de Jesus, era um defensor das práticas morais e éticas. Talvez a vida vá cobrar de nós a nossa cabeça. Uhum. Por nós nos mantermos fiéis e determinados ao Evangelho. Sim. Foi o que aconteceu aqui. Tanto que João Batista não se alardou na cadeia. Eu me lembro de Paulo, quando o irmão ia pegar a espada e... caramba, não vou cortar a cabeça desse cara. Paulo olhou para ele e falou, meu filho, faz o teu trabalho. Porque eu estou indo embora, vou estar tranquilo. Você ainda vai ter que prestar satisfações àqueles que te comandam. Se você não fizer isso, você vai ser penalizado. E eu não quero ser responsável por isso. Isso é lindo, se a gente parar para pensar. É o final, né, do livro. Que a nossa responsabilidade com as nossas práticas. Talvez a vida exija de você o que você... Talvez sacrifício que você não queira fazer. Ou você se manter fiel ao Evangelho. É. Talvez o companheiro ou a companheira fique... Agora virou um chato, só fala de Jesus, pelo amor de Deus. Olha só a dicotomia, eu estou invocando a divindade e criticando uma postura divina. É uma coisa impressionante, né? Mas ainda continuamos nesses equívocos. Gente, 2 e 1, vamos para a parte prática para a gente poder fechar o estudo dessa tarde? Então já está tudo acertado, né? É, irradiação, prece e o fechamento da patrão. Senhor Jesus, rogamos a Ti, Senhor, como eternos pedintes que somos, para que envolva os companheiros que habitam os nossos corações, que vivem em nossos pensamentos. Nesta energia, Senhor, salutar, benéfica, que irradia do Teu coração, que foi espargida neste ambiente, e rogamos, Senhor, seja direcionada a todos aqueles que não puderam estar e os que estão listados, Senhor, em nosso caderno. Cristiano Lima, Flávia Andréa, Manalisa Tinoco, Théo Cavalcante, Marcos Vinícius, Flávia Regina, Maria Eduarda, Rubem Augusto, Amanda Tinoco, Joyce Nóbrega, Edson Mesquita, Evangelina e Neide. Que todos, Senhor, recebam as energias salutares, as energias que vão, Senhor, atuar nos seus chakras, nas suas dores físicas e espirituais. Graças a Deus. Neste momento, Senhor, direcionamos os nossos pensamentos ao alto e pedimos por todos aqueles, Senhor, que ainda não têm consciência da sua real situação. Pedimos pelos abortados, pelos suicidas, pelos que nesse momento se encontram desencarnando. Enfim, Senhor Jesus, pedimos que o Dr. Bezerra de Menezes, toda a sua equipe médica e toda a espiritualidade acompanhem todos esses irmãozinhos que desencarnaram, ou que estão em um momento de desencarne, que tenham a consciência que esta é a verdadeira vida. Pedimos, Senhor, em especial, para os seguintes irmãos: Gabriel Cavalcante, Adriana Tomás, Regis Barata, Estela Vargas, Júlia de Moraes, Cora Ribeiro, Caroline Pedreira, Anadir Pedreira, Miguel Nonato, Laurentina Santos, Maria das Dores, Estela Vargas, Irani Aguiar, Valmir Aguiar, Linda Darnil, Jerônimo Gomes Monteiro, Laureano, Jerônimo Gomes Monteiro Filho, Renata Sabato, Madalena Costa, Janira da Silva, Arlete Bernardino, Carmen e Valdir Russo. Que todos eles sejam amparados pela espiritualidade e que tenham certeza que esta, sim, é a verdadeira pátria. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Assim seja. E assim, Jesus, abençoados que somos, possamos refletir em todo o estudo de hoje, que todas essas palavras e esses ensinamentos, Senhor, possam entrar em nós, se colocar em nós, para que possamos, sim, aplicar esse conhecimento, essas informações que temos, nas nossas ações, nas nossas atitudes, com o objetivo de nos melhorarmos. O progresso, Senhor, é a evolução de cada um de nós. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, reunidos, para seguir na tua doutrina de amor. Te agradecemos, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de todos os amigos e benfeitores do mundo maior, plano espiritual superior, nós agradecemos por esse amparo, por esse direcionamento e queremos levar para os nossos locais de trabalho, para as nossas famílias, todo esse benefício que nós aqui recebemos. E que nós possamos, na próxima semana, estar novamente aqui reunidos em seu nome, Jesus, para mais uma tarde de estudos. Que assim seja, vamos em paz, que Deus abençoe. Pô, passou muito rápido, né? Foi, Didi? Achei que foi muito rápido. E ela que elas não pararam de falar, né? Se deixar a corda, elas vão... Peraí, né? Deixar elas falarem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não esquece, não. Tá doida pra ver. Essa aí. Essa aqui. Essa aqui, da André, que a gente tava lá. Quem vai na... Ai, deixa eu fechar aqui.